Jornal Fluminense, com você sempre. Bom Jesus informa. Hora padrão norte fluminense. Meia-noite 30. O Cicle Bom Jesus lança o Plano Brasil Novo. Qualquer modelo Caloi ou Monark em 3 pagamentos sem juros. É isso mesmo. No Cicle Bom Jesus é assim. Você compra a sua Caloi ou Monark no preço de à vista em 3 prestações sem juros. E tem mais. No Cicle Bom Jesus, o seu crédito é imediato, sem burocracia. Cicle Bom Jesus, o showroom das bicicletas. Organização José Cláudio de Oliveira Martins. Pedalando, chegaremos lá. Campos Bom Jesus. Itaperuna e Muriaé. Destaque em moda unissex. Aluguel de ternos, blazer e o mais recente lançamento da moda. Destaque em moda unissex. Barão de protegido 137. Amor começa com AM. Rádio Jornal. Meia-noite 32 agora, vamos chegar junto com o grupo Legião Rona, Pais e Filhos. Jornal, no seu coração. Trabalho de construção sobre si. Casa Rural, localizada Avenida Senador Eduardo Asmar, em frente à rodoviária do Senador João. Casa Rural. Eu passei. Agrofã tem tudo para a sua lavoura e pecuária. Equipamentos veterinários, vacina para animais em geral, ração, alfins, comércio de hortaliças, pastagem e cereal. Situada na Rua Coronel Alexandrino, 129, em frente ao mercado do Norte. Fone 224-7404, em Rio Grande, Acre. Rotação de coração do Senador de Omar. A Casa das Redes, coração, anuncia que tem uma grande promoção de calça de prêmio de jogo, coração das 1.600. Eu tenho a linha de que diz fora, toda a Eu também, desde o início, Sabe das mãos, por assim, situada na Avenida Castelo Branco, ou se não vou. Thank you.